De cara, capivara. Contra o programa político socialista. Sempre a questão de toda a violência, tanto psicológica quanto... E ela te ajuda a buscar o porquê. Por que que o Estado... A questão pedagógica... Você fecha o olho, pensa na Rússia e dança. Começa agora o De Cara com a Capivara. Obrigado. Boa noite, ouvintes da Rádio Livre Capivara, 96,1 FM. Está começando agora mais um De Cara com a Capivara nesse dia. Eu nunca sei que dia que é. Alguém sabe que dia é hoje? 28 de maio de 2015. Estou correto? Se eu estiver, que bom. Se não, tudo bem. Porque eu sou falácia. E estou hoje aqui com a Letícia. E aí, tudo bem? Bem. Tudo tranquilo? Tranquilo. Eu fiquei feliz que você aceitou de cara. Não, vamos lá, vamos fazer esse rolê de entrevista. Tô morrendo de vergonha. Mas enfim. Bom, Letícia, eu poderia te apresentar, dizer quem é você. Falar, meu, eu conheço a Letícia, é minha amiga e tal, faz vários rolês. Ah, sei lá, pinta, borda, escreve, escuta, canta, várias coisas. Mas eu não vou dizer isso, porque eu acho que é injusto eu tentar te fechar em alguns conceitos. Então por isso eu queria que você dissesse quem é você. Porra, mano, isso é difícil. Quem sou eu? Vai saber, uma pessoa em construção, não? Ah, bom, eu escrevo. Tô aí fazendo curso de linguística, abandonando o curso de linguística e tentando ser poeta na vida, né? Tentando. Tô percorrendo um árduo caminho. Mas tá tudo bem, né? Acho que estar aqui hoje é uma boa coisa. São três coisas interessantes. Eu escrevo, eu tô largando o curso de linguística e tentando ser poeta na vida. Muito bonito. Obrigada, bem simples, né? É. Então vamos falar sobre esse primeiro, quem é você aí. O que é esse eu escrevo? Ah, mano... Eu amo escrever, tá ligado? Eu escrevo desde pequena. Eu descobri a poesia com 11, 12 anos. E foi a partir daí que eu passei a me conhecer, saca? Eu acho que a poesia, ela permitiu um encontro comigo mesma, sabe? Conhecer um lado meu que até então eu não conhecia. Claro, muito pequena também, mas eu sempre estive muito atenta às coisas, sempre. Acho que eu sempre tive uma visão muito poética da vida, assim. Em todos os sentidos, seja desde o mais macabro e escatológico até os momentos bons e de milagres. Mas o fato de eu escrever, assim, para mim é muito eu me colocar para fora o tempo todo. É uma necessidade de extravasar essa energia. Eu não... Já tentei parar de escrever, mas não rola, assim. É algo muito que me impulsiona muito mais, saca? E eu escrevo muito compulsivamente. Então faz parte de mim, né? Acho que isso me define porque é um dos principais traços meus que são visíveis, assim, que são externalizados, né? E nos meus poemas, tô eu lá, então é minha construção, assim, é como eu vou me vendo e revendo e relendo e retrabalhando também, saca? É sempre um processo bem intenso. É uma coisa que às vezes eu penso sobre esse processo que você falou, é um pouco quanto que essa redescrição de muitas vezes que a gente faz a gente mesmo parece que é um mergulho espiritual, né? Tem um crescimento espiritual muito grande. Você vê isso, essa relação entre espiritualidade Total. E esse escrever? Total. Assim, pra mim, eu acredito, né, em Deus. Eu não tenho essa coisa de... Infelizmente, hoje em dia, a gente passa a ter muita vergonha, às vezes, de ter uma religião. Eu não tenho uma religião em si, mas leio de tudo um pouco e acredito em muitas coisas, assim. Minha fé é muito grande, apesar dela não ter nome. Mas... Desculpa, perdi a pergunta. Nossa, que gafe! Mas enfim. Eu tava perguntando sobre espiritualidade. Isso. E aí tem tudo a ver, claro, porque, meu, eu acredito que eu tô aqui pra evoluir, tá ligado? Uhum. E se eu tô aqui pra evoluir, mano, pra me tornar uma pessoa melhor, eu procuro minimamente pensar nas coisas e fazer ponderadamente, saca? E aí. A bolsa. E tipo, mano, eu acredito que isso dá capacidade de resiliência e da gente crescer, sabe? Na vida, a gente veio pra sofrer muito, né? E aprender a ser feliz, assim, eu acho. Isso é bem simples pra mim. A vida é pra gente desfrutar, saca? Por isso que tem os prazeres e as paixões. Eu não acho também que é negando isso que você vai evoluir, mas é você aprender a lidar com isso, saca? E você conhecer isso. Você conhecer o território onde você tá mesmo, pisando. E isso me dá muita força, porque apesar da minha fé se abalar muitas vezes, inclusive eu já tendo tentado um suicídio, isso me ajuda a superar muitos traumas que eu passei na vida, saca? E hoje eu considero que eu consigo pensar muito melhor em muitos aspectos, sabe, do que é dor, do que é sofrer, do que é torturar, do que é você infligir dor também, você ser causador de uma dor também para as outras pessoas. E tudo mais, e você lidar o tempo todo com isso, com essas delicadezas das relações humanas, sabe? Eu acho que é quando a gente aprende. E o fato de eu acreditar em algo maior, assim, de eu acreditar nessa evolução, nessa espiritualidade que busca um ser melhor, né? Não na moral, mas no que você acredita mesmo, você ser puro, de você estar vivendo a vida de acordo com o que você acredita. É necessário e faz com que a gente passe a viver a vida melhor mesmo, sabe? Sem guardar tanto ódio, sem procurando se desvencilhar das mágoas, saca? E eu acredito que eu só estou aqui por causa disso, assim. Por eu buscar isso na vida, sabe? Porque pode ser explicado de muitas outras formas, claro, psicologicamente e tal. Eu brinco, eu falo, eu tenho provas, assim, de coisas muito maiores, porque quando, por exemplo, eu tava morrendo, quando eu entrei em limbo mesmo, assim, eu me lembro do momento em que eu apaguei mesmo, e que me pareceu mesmo muito um limiar, assim, tipo, mano, é agora. E eu ouvi chamarem meu nome mesmo, no meu ouvido direito, Letícia. E é bizarro, porque um amigo meu, ele me explicou que psicologicamente isso pode sim acontecer, saca? Eu ter me ouvido, eu ter criado essa voz pra me fazer voltar. Só que, mano, sei lá, né? A gente tem que procurar acreditar no que vai fazer a gente melhor. E eu prefiro acreditar que eu tenho aí, né, alguém comigo, alguma entidade comigo me protegendo e que voltei por algum motivo, saca? Por alguma razão. Então, já lidei muitas vezes com situação de morte, meu aborto também, sabe? E a gente pode se tornar uma pessoa rancorosa, se tornar uma pessoa que guarda mágoas e que fica remoendo isso, que fica se torturando com isso a vida inteira, ou a gente pode simplesmente passar por cima. E uma das formas de eu conseguir passar por cima e vencer e continuar de alguma maneira, saca? Acreditando e fazendo o que eu acredito, é através dessa espiritualidade, dessa evolução. Bom, boa noite a todo mundo que está aqui na Capivara comigo hoje. Vocês querem falar um alô? Fala um alô aí. Alô. Fala, galera. Olá. Salve. Ei. Oi. Vocês querem fazer alguma pergunta? No momento que vocês quiserem fazer uma pergunta, é só levantar a mão e sair correndo. Se vocês levantarem a mão, a hora que vocês quiserem fazer uma pergunta, vocês, por favor, tomem só pedir um microfone. Eu tenho uma pergunta pra você, Lê. Faça. A minha pergunta é, você falou que começou a trabalhar, ou a escrever, ou seja, a trabalhar, né? Bem nova. E, bem, eu fico pensando que quando a gente começa a trabalhar, a escrever bem, bem novo, a gente vai escrevendo sobre as coisas que vêm, vai vindo, né? Mas, não sei, até, a minha pergunta é a seguinte, basicamente. Quando foi que você conscientemente, porque eu acho que quando a gente é pequeno, a gente não tem muita consciência de quais são os temas que estão sendo trabalhados nas poesias, né? Conscientemente começou a escolher o tema da mulher. Foi uma escolha proposital. Porque, não sei, eu também comecei a escrever bem pequena. E aí, eu, hoje em dia, eu leio as coisas que eu escrevi naquela época. Uou. Alô? Hoje eu percebi que eu estava falando de opressão naquele momento e eu não sabia, mas eu não tinha consciência. E quando aconteceu alguma coisa, teve algum marco na sua vida, de todos os marcos que acontecem, que fez você escolher propositalmente esse tema? Então, Gabi, eu acho que para mim sempre foi muito natural isso. Eu não consigo identificar alguma poesia minha que não tenha um feminino muito forte, saca? Eu comecei a ler muito, minha época de maior escrita assim, no começo foi quando eu descobri Flor Bela Espanca, porque eu morava em Rio Claro e a biblioteca lá era pequena, então não tinha muitas opções. Você e eu pode escolhi repetir essa poeta, o nome, por favor? Flor Bela Espanca. Flor Bela Espanca. Isso, é uma portuguesa. E ela se matou até, e é uma história bem linda dela. Teve 3 casamentos, enfim, ela era fascinada pelo irmão, se matou por causa da morte do irmão, né? E inclusive, na época dela, ela foi rechaçada pelas feministas. Ela sofria muito, porque as feministas falavam que justamente que ela falava de ser livre, mas ela era casada, isso e aquilo. E ela era uma poeta que sofria nos poemas, tal, era emocional mesmo. E todo mundo, né, cortando o sentimental, né? Não, vamos embrutecer, né? Aquela coisa de... E ela foi no lado oposto, né? Só que as poesias dela são extremamente femininas. São trabalhadas hoje e são benquistas, sabe? Por todo mundo. Porque hoje a gente olha e a gente vê, tipo, mano, como que naquela época ela também se divorcia 3 vezes e ela fazia o que ela quisesse, sabe? E tal, e escrever justamente ir contra todo um fluxo, mano. Isso é forte, sabe? É uma mulher lutando. E ela sofreu pra caralho também e tal. Então, isso desde o começo me marcou muito, sabe? Quando eu entrei em contato com a literatura dela, acho que foi isso um marco maior. Porque eu me identifiquei pra caralho. E eu copiava, eu li, acho que quase todos os livros dela, só os de prosa que não, que ela tem crônicas também, contos. E eu não li, que são difíceis de achar. Mas, mano, era algo que me pegou. Me pegou e era aquilo que eu queria fazer. Eu vi desde o começo que era aquilo, sabe? Eu queria usar minha voz feminina mesmo, saca? E falar o que eu quisesse falar, foda-se e tal. Tanto que eu sempre tive isso dos poemas eróticos também, sempre desde o começo, sabe? Eu sempre tive uma sexualidade muito aflorada. Então são temas assim que já estavam na minha vida, eu só encontrei... acho que o universo vai nos dando sinais, né? O universo fala. E aí ele nos dá sinais, assim. Um dos sinais foi encontrar a Flor Bela Espanca. Enfim, respondi. Bom, a gente tá aqui no Capivara falando sobre o feminismo, sobre o feminino, com a Letícia. Eu pensei em primeiro ouvir uma música nesse momento. Depois a gente voltar e continuar falando sobre esse tema. O que você acha? Claro. Vamos lá, então, a primeira música que a Letícia pediu. Dona Summer. Dona Summer. Então é isso, daqui a pouco a gente volta. Rádio Livre Capivara. Spinning, spin in. move to me, soothe my pain and set me free, set me free. Vem, me chupa a vulva, o útero, o cu e o intestino. Vem com vontade, me faz gozar o infinito. Me engole num só grito, um gemido de fornicação. Vem, se lambuza da chuva que desce sagrada, me penetra o Saara, o cu em rebetonação. Vem, goza no meu corpo, jorra sobre a pele, por cima que eu te espalho todo, suco moroso, teu líquido em mim. Vem, sem censura, que te espero nua, pronta para ti. Vem, me chupa, me suga com tua boca carnuda e, depois de tudo, meu bem, me põe para dormir. O que, que é o feminismo para você? O feminismo, para mim, é complicado, né? Dar uma definição, porque... É, de fato, eu queria, assim, uma definição. De um modo bem simples, para mim, é empoderar as mulheres e procurar igualdade entre os gêneros. Seja dois gêneros, três gêneros, quatro, cinco mil, saca? Que, na verdade, não deveria nem existir nenhum, né? Mas, enfim... Mas, para mim, o fim é esse, saca? O fim é procurar igualdade e empoderar as mulheres, porque para isso é preciso empoderar as mulheres. E aí o meio, tem várias coisas no meio, como, por exemplo, combater o machismo. É um meio, saca? Que é necessário, por onde é necessário passar. Mas eu sempre procuro olhar o fim, e não os meios, assim, saca? Porque eu acho que olhar o meio pode... te levar a perder o foco do caminho. Eu não ia fazer essa pergunta, mas o senhor, depois desse poema, eu não consegui não fazer. Seria impossível. Eu queria saber agora que levou você a escolher a Donna Summer, I love you to love, é isso? Isso. Ah, é porque essa música, na verdade, é o tema do meu programa, que eu tô com um programa de rádio também, é web rádio, Buceta Antropofágica, de quarta-feira, das 10 à meia-noite, seu programa de quarta. E é só acessar www.paracatuzum.com.br e clicar lá para ouvir. A gente também disponibiliza o link depois para baixar. E eu escolhi essa música, cara, de supetão, assim. Eu tinha escolhido várias pra ficar tocando várias, porque eu fiquei com medo de ficar algo monótono, qualquer coisa assim. E aí, de repente, eu falei, mano... O Rodrigo falou, não, escolhe uma só, vai, tenta achar uma só, tenta. E aí me veio à cabeça Eu coloquei, por acaso ela tem 17 minutos a original, então, putz, é um loop eterno mesmo e tem vários arranjos no meio que vão mudando, então é bacana, porque daí não cansa tanto. E é uma música, né, uma negona lá cantando, sabe, empoderada e tal, sensualizando, que é algo que muitas vezes, né, as mulheres são levadas a fazer, e aí muitas vezes é algo artificial. Mas que existe esse sensual também do empoderamento, né? De você se empoderar da sua sexualidade mesmo. E você se assumir enquanto mulher, né? Enquanto esse ser, assim, pelo menos eu acredito nisso. E da forma como você se achar linda, assim, sem impor regras, saca? É o empoderamento da própria beleza mesmo. E ela cantando, sensualizando, né? Porra, mano, é sensacional, assim. Então, eu escolhi por isso, pelo que representa pra mim. E conta um pouco mais desse programa aí. O que você fala? Paracatazum. Então, o Paracatazum, o Elvio que montou. O Elvio trabalhava aqui na Rádio Fiscar, inclusive. E ele foi pra São Paulo. E ele me convidou pra fazer um programa pra eu declamar poemas e falar, né, sobre a minha arte. Eu falei, não, muito Big Brother isso aí, né? Vamos ampliar o rolê. Eu falar sobre mim, não, peraí, eu posso falar e tal, mas vamos fazer sobre arte feminina. E aí ele topou e, mano, já era até pra ter começado já na semana passada, mas o medo é grande também, né? A gente fica com receio aí, dá umas cambalhadas, umas inseguranças, mas eu gravei, foi super bacana. A intenção é falar só sobre mulher, sabe? Assuntos de mulheres. Eu também tinha pensado em fazer algo voltado só pra arte feminina. Só que eu já tô pensando em mudar isso também. É pro feminino em geral. Porque eu comecei a conversar com as pessoas na rua. Esses dias eu fui no teatro, por exemplo, teve o TUSP. Cláudia, aliás, parabéns, Cláudia, pelo belíssimo trabalho. A galera que veio, nossa, arrasou. As peças estavam maravilhosas. E... perdi de novo. Não, pera. Isso. E aí, exatamente, eu fui no teatro. Eu perdi uma das peças, o começo, e aí eu fui entrar no debate. Só que antes eu parei pra conversar com a moça que trabalha lá no teatro. Ela começou a falar, e o português dela é todo errado. Então você já... qualquer pessoa que ouviria numa rádio já ia ficar com preconceito. Do tipo assim, pô, colocou alguém que não sabe falar direito pra falar? E aí eu achei aquilo o máximo. Falei, porra, mano, que vontade de entrevistar essa mulher. E a hora que ela abriu a boca, que ela começou a falar, porque o que tava passando era Carne, que é sobre mulheres, é um teatro documentário, que eles mostram vários dados estatísticos que ocorrem com a mulher, pegam vários, diversos assuntos, é pesada a peça. Falaram que excelente, fiquei, nossa, tristíssima de eu ter perdido. Em conversação, eu fiquei conversando com ela, ela foi me contando sobre machismo e não sei o quê, as coisas que ela passa e como é, que o bairro dela é afastado, isso e aquilo, que lá ela anda de senha curtinha e tal, e ninguém liga mais porque já estão acostumados. Ela, meu, como é que é algo realmente arbitrário, né, você... ir em um determinado local e ficarem te olhando, mas se você passa a frequentar e tal, a partir da hora que as pessoas te conhecem, né, e que tem uma relação, aquilo pode se normalizar, sabe? É possível isso. Então, por que a gente, à primeira vista, tem o preconceito, né, e tal? E ela falando dos casos, assim, de amigas dela e negras e tudo mais, e uma falando com a outra e conversando, e ela tem filhas. E super solteira, super mãe solteira sumida, que eu saio, eu fico mesmo, e no dia... E aí o cara, esses tempos, ela falou, nesses tempos, um cara saiu comigo, não sei o quê, me deixou em casa, aí ele, ai, eu não posso pegar seu telefone, ela, não. Aí ele, como não? Aí ela, ué, pra que você vai pegar meu número de telefone? Tá ligado? Eu não quero sair com você de novo, a gente já teve o que tinha que ter, foi legal, a você também não quer sair comigo de novo, então não precisa nem, sabe, fazer ceninha. Se estiver sendo verdadeiro, mano, mesmo assim, não quero sair, obrigada. E o cara ficou pasmo, assim, com a atitude dela, e eu também fiquei, nossa, né, caramba! Que mulher, sabe? E ela contando histórias, assim, falando dela... E me deu muita vontade de entrevistar ela, falar, porra, cara, tá aí, sabe? Toda mulher tem algo pra falar, saca? Porque todos nós temos histórias, então eu acabei pensando em ampliar porque eu quero começar a fazer isso, sabe? Não só mostrar a arte de quem tava já aí na mídia e tudo mais, ou em ascensão, mas mostrar o que as mulheres mesmo pensam e pelo que elas passam, sabe? As preferências delas também e tal, e ver essa diversidade aí. Porque é muito bonito, sabe? É inspirador, assim. Eu queria que você comentasse agora uma ideia da Simone de Beauvoir, pelo menos do jeito que eu entendo, que é a seguinte. Seguindo, sei lá, o pouco que eu compreendo de existencialismo, de fenomenologia, essas coisas que eu não estudava sei nada, e tal. Cara. Você está ganhando de mim. Eu estou ganhando, talvez eu esteja perdendo, eu não sei, depois a gente faz as contas. O lance é que eu entendo assim, aquela coisa da existência e da essência, um precede o outro, né? Enfim. E a grande lição, pelo que eu entendo que ela tira disso, é a seguinte, que uma vez que a existência precede a essência, se é que eu joguei certo, a existência precede a essência, então todo ser ele vai se constituir, né? Ele vai chegar a uma constituição final. O que vale para ambos os sexos, vale para mais do que ambos os sexos, vale para a existência humana, né? E o ponto que ela coloca é, entretanto, uma parcela das pessoas da sociedade não tá conseguindo chegar a essa humanidade de uma maneira excelente. Esse é o para mim a grande tese. E eu queria que você me dissesse assim, como você pensa isso em relação aos próprios homens? Porque eu vejo que muitas vezes o feminismo tem uma lição dupla pro homem. Como você vê a posição do homem no feminismo, assim? Bom, é mais do que isso, né? É mais a pergunta da Beauvoir, mas... Bom, em primeiro lugar, eu tô com o Segundo Sexo da Simone de Beauvoir, volume 1 e 2 em casa para eu ler, porque na verdade eu não li ainda. Então eu não conheço as ideias dela, tá? Uhum. Sendo muito sincera. Mas assim, eu penso que eu não sei justamente se eu concordo ou não, nunca parei para pensar nisso, existência, essência, o que vem antes ou depois, mas eu acredito na essência. Eu acho que se focar nisso, sabe, é uma boa partida, porque mesmo que aí eu sempre tendo para um lado espiritual, saca? Que vai para as crenças pessoais também minhas, assim. Que é o fato de eu acreditar justamente que a essência nossa, ela já vem, sabe? De alguma forma ela já vem construída, mas ela é mutável. Ela vem para isso, inclusive, para mudar novamente, saca? E aí tem a construção também. Porque eu acho que ela já vem construída, mas ela é mutável o tempo todo. A gente cresce durante a vida, sabe? A gente tem muita possibilidade. E a gente vê isso. Mesmo quem não acredita, fala, se de evoluir eu regredi. Mano, se a gente reparar na vida de uma pessoa que a gente conheça a vida toda, a gente vê como que a pessoa às vezes vai amargando até o fim da vida, sabe? E termina um senhor ou uma senhora super rancoroso. Ou como a pessoa vai se libertando das amarras. Porque ela vai envelhecendo, vai vendo que o tempo passa. Isso e aquilo, que no final as regras não valiam de nada. E elas vão se soltando, vão, né? Vai fazer o que teve vontade. Às vezes, se um casamento prendia, né? Fica viúvo, viúva, e aí se solta mais ainda, né? Passa a se conhecer, às vezes, até justamente sexualmente. Então, eu acredito que a gente vá mudando, sim, durante a vida. Onde está o homem nisso? Eu acredito, saca? Primeiro, assim, para mim, utopia é algo que não vai acontecer, que nem... Eu brinco em casa com meu pai. Meu pai é religioso, ele é mórmon. Os mórmons acreditam em pagar o dízimo. E o dízimo é o quê? Porque quando você for pro céu, você vai conviver e tudo vai ser de todos, certo? Então o dízimo é para você aprender a abrir mão do seu dinheiro, para você aprender a compartilhar, tá? Essa é a essência do rolê. Aí eu brinco com meu pai, eu falo, pô, mas comunismo é uma coisa, é compartilhar, saca? É você também abrir mão de ganhar tanto para todo mundo poder ganhar o mesmo, saca? E tal. Também simplificando pra caramba, tá? Assim, a essência é a mesma, a busca é a mesma, saca? O final, acredito que seja o mesmo. É viver o paraíso na Terra. E aí, porra, mano, eu puxo um outro gancho e eu... Pra voltar. Porra, cara! Olha isso. Nossa, mano. Nossa, não! Vamos fazer o seguinte. ou na linha reta? Pera, o homem. Nisso. Então. E aí você acredita em utopia. Você acredita em utopia, tá ligado? Porque isso é utópico. Não, eu não acredito em utopia. Não, porra. Tô falando num genérico. É um você que não é você. É uma pessoa indeterminada. Porra, é. E aí passa a acreditar em utopia, saca? Por que que você acredita em utopia? Porque a gente vai viver lá na Terra? Não, não vai viver lá na Terra, saca? Mas você acredita pra você ter boas ações, por assim dizer, saca? E eu não acredito que vá mudar logo isso. Não vai mudar, sabe? A gente tá sempre lutando porque as coisas mudam sempre pra um lado que a gente não espera. Então eu não tenho a ideia de que eu vou ver o machismo morrer e o feminismo imperar. Saca? Eu não penso no... eu não fico focando nisso, assim. Porque isso é utópico. É pra estar lá, pra eu olhar pra frente. Que nem o amigo do Galeano, que falam que é Galeano que falou, mas não foi ele, né? Foi um outro escritor que falou. Não sei se é escritor, mas enfim, falou. A utopia é pra você continuar o caminho, pra você seguir em frente. Então tem que ter isso em foco. Mas também tem que ter consciência de que a gente não vai chegar lá. Só que para chegar lá, precisa ter formas de você ver que o ser humano, justamente, ele vai evoluindo. E o homem, ele é capaz de mudar. O que vai acontecer é que ele não vai mudar completamente. Saca? Mas pequenas ações são possíveis. E são necessárias. E a gente tem que saber reconhecer isso. Sabe? E o homem tem que estar no meio para ele saber o que é necessário ele mudar nele. Sabe? Eu falo assim, o feminismo... As mulheres têm que se reunir, porque elas têm que ter as diretrizes nas mãos. Então elas têm que se reunir e formar as diretrizes. Mas isso tem que sair de alguma forma e chegar aos homens, porque eles fazem parte desse processo. Porque senão mata todo mundo, sabe? Aquela velha história, ah, o mundo é ruim, não sei o que, as pessoas são ruins, então explode. E aí acabou, tal. Aí tem gente que fala, tem vontade de fazer isso, mas mano, enfim, é algo utópico também, né? Então assim, vamos com calma. E... Mas tem que abrir, saca? Tem que sair. Porque justamente pra você passar pra frente isso, quem tem que mudar não são a cabeça, não é a cabeça das mulheres. Sabe? A gente já sabe, a gente tem que se empoderar. É claro, tem muitas que não sabem e que precisam também entrar na luta e tomar consciência, saca? De que isso é muito necessário. Tem que lutar, tem que se empoderar. Tem. Sabe? Mas essas diretrizes pra mim também tem que ser passadas pra fora. Porque se não chegar ao homem o que ele tem que mudar, o que é preciso mudar, se não for falado, olha, meu amigo, você tem que mudar isso e tal, e precisa e tem que fazer, saca? E corrigir uma, duas, três. E não é ficar dando aulinha, que o pessoal fala muito, ah, então eu vou ter que toda vez ficar explicando e dando aulinha pra macho. Não, não é dar aulinha pra macho, saca? Eu não sei exatamente, eu não participo de grupos, eu não sei exatamente como seria a luta num todo. Sabe? Se, por exemplo, ah, não muda, e aí faz o quê, sabe? Eu não sei, faz o quê, eu não sei. Sinceramente, eu não sei, faz o quê. Mas eu acredito que é preciso, antes, incluir o homem nisso, nesse aspecto. Ele não tá no centro. Mas ele tem que, de alguma forma, tá ali junto, sabe? Porque ele tem que ver como é que isso funciona pro processo se dar, sabe? Pra começar. Porque às vezes é dentro de casa, sabe? Então, e não tem como você sair disso. Você tem que aprender a lidar com isso e de alguma forma explicar e de alguma forma fazer entender e fazer ser visto. Eu, por exemplo, eu brigo dentro de casa. Eu discuto feio com meu pai. Meu pai já chegou a falar, mano, você tá me desrespeitando. Sabe? Eu falo, você é machista. E é machista pra caralho, não sei o quê. E fez isso, fez aquilo, aquilo outro. E da gente discutir muito, assim, bater boca feio. Mas... depois ele para pensar, saca? E tal. E eu sei que ele não vai mudar da água pro vinho. Isso é extremo demais. Mas de alguma forma, se eu acredito nele como pessoa, e se eu acredito em cada ser humano como evolução, e aí volta no papo espiritual, eu preciso acreditar que ele de alguma forma vai ponderar e vai melhorar alguma coisa, sabe? Porque se eu não acreditar nisso também, então não adianta nada querer lutar por alguma coisa, porque não vai mudar nada. Então é aquela velha, mata todo mundo, explode o mundo, pronto. Sabe? Porque o ser humano não vai evoluir. Não, evolui, muda, sabe? A essência muda. O problema é como que se trabalha isso, né? Assim, pra mim é dessa forma. Dentro, a mulher, pra fora. Saca? É o que a mulher é, né? Ela pare. Pra mim, isso é parir a luta, sabe? É pôr pra fora a luta. perguntas, comentários, observações? Eu, na verdade... Bom, primeiro, boa noite, né? Eu sou a Carolina. E, na verdade, eu quero mudar o rumo da conversa. Eu quero falar de sexo com você. E aí, Letícia, a gente sempre comenta, né, sobre seus poemas e tal. A gente até estava falando, né, de poemas escatológicos, enfim. E eu gostaria de saber se você já teve alguma experiência do tipo, né? Se sim, se você gostaria de compartilhar aqui com a gente. Tchau. Ai, meu Deus. Posso me juntar? Posso claro. Juntar tudo? Junta. Eu quero, porque eu fiquei muito curiosa com a resposta também, mas também tem a questão, porque você está falando de empoderamento, aí você está falando aí, esse poema maravilhoso, eu queria que você falasse na linha do empoderamento sobre o gozo feminino. Tá. Bom, Carol. Acho que o meu silêncio, né, foi longo o suficiente para, sim, eu já passei por experiências escatológicas. Não vou contar, acho que não tem necessidade, saca? Até porque é um tabu e é algo muito íntimo, tá? Mas, sim, já passei por isso, já. E Gabi? O sexo, pra mim, tem tudo a ver com empoderamento, saca? Porque o sexo tem tudo a ver com machismo. Então, assim, a mulher, ela precisa se empoderar, sabe? A gente conhece muito pouco o nosso corpo, pouco que conhece. É o básico clínico só pra, ah, tá tudo bem, né? Aquela coisa assim de olho geral, fez um examezinho, ai, tá ótima, meu bem. Mas não se conhece nada sobre câncer, sabe? De colo de útero, isso e aquilo. É um dos mais, que mais tem, que mais se mata. Aí mete vacina em todo mundo, isso e aquilo, mas porra... Né? Ninguém sabe nada sobre isso, na real, né? Não se tem explicações sobre a mulher, sobre o corpo da mulher, não se fala. Mesmo na escola, né? A gente começa a ter aula e tal, mas, meu, a gente não é ensinado a se tocar, e os homens são, né? Assim, é bonito os caras quando começam a se masturbar, o menino fica com pipi duro, ai, que gracinha. É até brincadeira, né? Quando o bebezinho fica, às vezes, com o pênis durinho, ou não sei o quê, nossa, todo mundo ri. E ai, que bonitinho. Ah. Mas ninguém vai achar graça se a menina lá, entendeu? Se sentir a vagina da menininha úmida, ou qualquer coisa assim. Ou a menininha se tocar e nananã, tipo, meu, não, não é normal. E é muito foda isso, saca? É muito foda, porque a nossa sexualidade, ela é reprimida desde criança. Então, tem uma amiga nossa, queridíssima, Vera, que foi pra Ilha Bonita. E ela contou pra mim uma história na escola, que ela dava aula pra pequenos. E que tinha uma menininha que se masturbava na sala e tal. E aí que ela falava, meu, o que eu faço, né? Porque normalmente a galera repreende, aqui não pode ser, você não pode fazer. Ela falou, mas eu começo a pensar... Em casa, ela também não deve poder fazer. E ela deve justamente levar bronca em casa. Por isso que ela tá fazendo na escola, muitas vezes. Que isso acontece. A criança não tem a liberdade e ela faz no meio de quem ela se sente confortável. E na escola ela tá confortável, ela faz. Ela falou, meu, eu gostaria de poder virar para essa criança e falar assim, olha, faça isso no seu quarto, na sua casa, com a porta fechada, sabe? Você pode fazer isso. Mas tem um local e tal, porque na nossa sociedade, né? Enfim, você tem que se fechar e fazer lá escondidinha e tal. Mas faça. Só que se eu falar isso, ela vai chegar em casa e fazer, e ela vai tomar uma bronca. E os pais vão vir na escola e querer saber que professora louca foi essa que falou pra ela se masturbar em casa, sendo que ela é só uma criança. Mas ela tá conhecendo o corpo dela, tá ligado? Eu comecei a conhecer meu corpo, mano, eu era muito nova. Eu devia ter menos de 8 anos de idade, saca? E eu já me tocava e tal, e queria me conhecer e saber... Mano, eu sempre tive essa curiosidade, algo incrível. E eu também, coincidentemente, sempre tive amigas que também sempre tinham uma liberdade muito grande com o corpo. E, nossa, quando eu era pequena, eu lembro que, meu, todo mundo ficava pelado com todo mundo. E a gente ficava se olhando e se mostrando, sabe? Tipo, bem coisa de se conhecer mesmo. Não tinha nenhuma malícia, sabe? Era muito legal, aliás. Era uma descoberta, como se a gente, nossa, tivesse um tesouro ali, a caça ao tesouro, né? E cada um mostrando seu tesourinho, tipo, ah! E era engraçado, porque assim, não tinha, ai, você tem pipi ou não, não sei o quê. Era diferente, só. sabe? Ninguém se importava com ser diferente um do outro. E era muito legal. Só que a gente é muito reprimido, né? E a mulher mais ainda. A mulher nem se fala, não precisa nem... É só você pegar em roda, começar a conversar. Mulher alguma ou já passou por abuso, ou já passou por qualquer situação desagradável, ou não consegue... Então, exatamente, ou nunca não conseguem, nunca gozaram, nunca se masturbaram. Quantas mulheres... Eu já não conversei, grande, mulheres. Fala, mano, você se toca? Não. Não, porque... Ah, não, porque... Cara, como é que você sabe do que você gosta? Ah, o cara me faz gozar. Como que você sabe o que é gozar? Sabe? Ah, mas é quando ele me toca, quando ele me penetra, quando ele me chupa. Falo, cara, mas você não sabe quais locais você tem prazer. Como que o cara vai saber? Sabe? Pode ser que o cara seja muito bom de cama e, nossa, tenha ajudado ela a descobrir o corpo dela. Mas eu não acredito que você consegue se descobrir totalmente através do outro. Sabe? O outro ajuda. É uma parcela. Agora, você precisa se tocar para você se conhecer, saca? Ritmo, tudo, até para você experimentar coisas diferentes. E a mulher precisa fazer isso, sabe? E precisa ter a liberdade para. Ela não precisa fazer no sentido de cagar regra, de, ah, então vamos trepar todo mundo, tem que dar buceta, cu, boca, não. Se não quiser trepar, não trepa. Mas é que nem eu sempre falo, mano, tem que ter consciência do porquê não trepar também. Entende? Não adianta você não trepar porque, ah, porque é pecado, ou porque minha família, a sociedade... Não. Tem que você não quer, porque não é o cara, não é a mina, e ponto, assim. Não é uma situação realmente confortável, sabe? E tal. E também não é de ficar esperando príncipe e princesa, né? Mas de não ser confortável mesmo. E a pessoa não ser obrigada àquilo. E a mulher, ela precisa, sabe? Aprender a se dar prazer e a ter o prazer que ela quiser. Assim, ter a experiência que ela quiser ter. Saca? Pra mim isso é muito claro. Isso é uma liberdade mesmo que a gente precisa se dar. Sabe? E quebrar com os próprios tabus, né? Eu mesma tenho muitos tabus que a própria universidade, por exemplo, o próprio pessoal, sabe? Eu muitas vezes me pego em situações assim que eu falo, poxa, eu não consigo numa festa ficar com alguém. Assim, eu não consigo ficar por ficar assim de uma forma tão fácil, saca? De simplesmente me sentir atraída por você e vou e fico. Sem nem conversar. Sabe? Eu me interesso pelo que a pessoa é, sabe? De conversar e ter um papo legal e nananã. E claro, me sentir atraída, isso que vai levar a olhar pra pessoa e falar, poxa, pode ser uma pessoa legal. Sim, tenho meus estereótipos a seguir aí de beleza que me atrai e que não me atrai. Mas tem que conhecer mais, sabe? Pra mim isso é muito necessário. E aí eu vivo esbarrando nesse meu tabu, né? Porque ao mesmo tempo eu também quero me divertir, eu também quero poder ficar por ficar, porque eu vou o quê? Esperar a pessoa me pedir namoro pra eu ficar? Tipo, oi? Saca? Esperar, nossa, tá apaixonado os dois pra ficar? Porra, não, peraí, sabe? Também a vida não é assim. Nem tanto ao quente, nem tanto ao frio. E pra mim é um super tabu, sabe? E aí eu acredito que a mulher tem isso de estar conectada muito à sexualidade e à sua liberdade por isso, sabe? É você se empoderar também das suas vontades, dos seus desejos e do seu corpo, saca? Indo nessa... Alô? Ah, indo nessa direção, eu queria perguntar, mas já que você começou a falar de paixão, você acredita no amor, Letícia? Em o quê? Você acredita no amor, Letícia? No amor? Claro, mas claro, eu super acredito no amor. Eu sou uma pessoa extremamente amorosa, apesar da minha cara de brava. Eu assusto as pessoas, mas eu sou uma pessoa muito dada ao amor. Nossa, adoro mesmo. Adoro me apaixonar, apesar de ser um trauma. Então, a gente quebra o pé, mas enfim. Posso só fazer um adendo? Claro. Entrevista com o Papinho, citação. Popinho, você se apaixona ele? Claro, pra mim tem que ter tipo uma ou duas bads por ano. É isso, entendeu? É uma bad gostosa, cara. Vale a pena. É uma bad que vale a pena, sabe? E isso é sensacional. Você saber que aquilo vale a pena, porque aquilo vira poema, porque aquilo vira conversa de bar, porque aquilo vira risada numa rádio, tá ligado? Então, assim, mano, vale a pena, vale a pena. E o amor é muito mais que isso, né? O amor, nossa, eu acredito mesmo no amor. O amor puro em si, assim, virtude, eu acho que não seja possível nessa vida. Mas eu acredito que é a velha utopia que a gente vai buscar. E é assim, fazer o caminho, sabe? Tem em mente o amor ao próximo, sabe? A todos, no genérico mesmo, de se amar fraternalmente mesmo, de irmão, assim, saca? Mas, ao mesmo tempo, passando por todo o caminho, né? Todo o processo que é isso. E é um processo muito bacana. Adoro. Puta, sororidade. Tá aí um tema que eu parei pra ler esses dias e é controverso. Mas eu ainda não também li o suficiente para chegar a uma conclusão diferente da que eu já tenho, que é... Sororidade é essa irmandade, né, entre as mulheres. Eu acredito nela e acredito que ela seja necessária. Mas eu também tenho em conta, assim como com o homem, assim como com a mulher, que somos pessoas. E a gente tem consciência também, muitas vezes, das coisas, no sentido de que as coisas têm limite, sabe? Não sei qual é esse limite, é que nem eu falei pro Felipe, não sei qual é esse limite e não sei o que acontece depois desse limite, saca? Mas eu sei que também que não é de qualquer jeito, sabe? Nesse sentido de a qualquer custo, sabe? Acima de qualquer coisa, entendeu? Por exemplo, é isso que fala, a mulher falou, tá dito e assinado e acabado. Então, eu acredito sim, que é necessário conversar, saca? Que é necessário ouvir e tal. Mas eu não acredito que fraternidade ou que você ser irmão é você passar a mão na cabeça, sabe? Acho que é aí que eu queria chegar. Eu tenho um irmão. Meu irmão faz merda pra caralho e eu passo muito a mão na cabeça dele. E nisso ele não cresce, sabe? Então eu acredito que nós temos que procurar essa irmandade. Sim, ela é necessária, porque a luta não vai se dar só com uma, vai se dar com todas. Até porque... E eu acredito que a luta esteja ainda muito longe de acontecer de fato, viu, Gabi? Porque a mulher só vai mudar alguma coisa quando ela estiver preparada para sofrer pelo que ela acredita. E a mulher não está preparada para sofrer pelo que ela acredita. A mulher ainda tem medo da dor, sabe? Apesar da gente ser o ser que mais sofre, porque pare um filho no mundo. E é o maior sofrimento que tem. Mas a gente não está preparada para morrer pela causa, eu acho. Eu acredito muito nisso, assim, pra mim é muito claro como existe ainda um limite, sabe? Um limite de... Eu não quero mais sofrer, as mulheres não querem mais sofrer. Tá havendo justamente uma resistência a esse sofrimento, saca? O feminismo tá vindo nessa direção de acabar com o sofrimento. Só que, tendo em vista toda a história, tudo que era pra acabar com o sofrimento, as pessoas morreram. As pessoas lutaram pra caralho, as pessoas deram super cara tapa, sabe? Não foi fácil, não foi um negócio de hoje pra amanhã. É um negócio de você ter fé, sabe? Eu acho que luta, essas lutas, assim, de revolução... Então, são movidas a utopias, né? Justamente, são essas utopias que você quer alcançar e você morre por aquilo, porque você acredita piamente mesmo. É uma religião, assim, é uma fé mesmo que você tem. Você morre por aquilo, saca? Eu penso que as mulheres só vão conseguir quando chegar a esse ponto, sabe? Delas não terem medo de sofrer, de dar a cara a tapa. Porque as mulheres não querem falar ainda de seus traumas, elas têm dificuldade, sabe, de pôr pra fora, de falar, aconteceu comigo, sabe, meu nome é fulano, aconteceu comigo, e tal. E dá o seu depoimento, e aí fica uma coisa assim, pairando, sabe? Então precisa... dar a cara a tapa para esclarecer as coisas, sabe? Para a gente conseguir ver realmente o que acontece, o que não acontece, como que acontece, sabe? Para a gente ver mesmo o padrão dessas coisas e tornar real, sabe? Palpável, palpável mesmo. Porque já é, já é. Só que muitas vezes a gente tem medo de colocar para fora, a gente tem medo de falar, porque dói, dói e tal. Então, eu tenho amigas que falam, ah, eu passei por algo e eu não quero ter que falar todas as vezes, porque me dói, não sei o quê. Mas eu falo, mano, não é você não cicatrizar, você cicatriza a ferida e você mostra a cicatriz. É diferente, sabe, de você meter o dedo na ferida todas as vezes. Mas é mostrar a cicatriz, sacou? E as coisas poderem ser resolvidas, entendeu? Então, eu acho que é quando todo mundo levantar mesmo, é que vai acontecer o rolê. Hoje em dia a galera tá querendo se esconder muito, eu acho. Apesar de ter muito grito e muita coisa assim de... Enfim. Mas a sororidade, ela é necessária, sabe? Justamente por isso. Ela é necessária, mas não é passar a mão na cabeça de mulher. Eu não passo mão na cabeça de mulher. Entendeu? Porque não adianta vir grupo falar, não sei o que, não sei o que. Eu cito exemplo, eu sempre sou muito clara, é só citar exemplo de racismo dentro do feminismo. Isso é sempre é um chavão já, né? Citar o racismo dentro do feminismo, porque é aquela velha história: as brancas vão pra rua e as pretas ficam lá em casa, né, lavando a louça pra quando eu chegar em casa cansada, deitar na minha banheira. Então, assim, peraí, né? Que revolução é essa? Tá libertando quem? Tá libertando uma classe, não tá libertando as mulheres, não tá libertando um gênero, sabe? Porque eu acho que é uma luta de gênero também. As trans entram nisso. Mulher trans passa por machismo, sim. É mulher, sim. Saca? Então faz parte da luta. Pra mim, é uma questão de identificação mesmo. E, enfim, sororidade é necessária. Vamos pro intervalo, vamos ouvir mais uma música? Pode ser? Olha só. É, então. Vamos fazer uma pausa. Daqui a pouco a gente volta. Estou ouvindo 96,1 FM, seu De Cara com a Capivara. Hoje aqui com a Letícia. A gente vai ouvir agora Wrong, do Nico Amicho. Ok? Thank you. Stop your ambition and change your decision. Think about the people, the children, the piano, the future, the world, and don't be so wrong. You're not the only one in this world. Think about the people and don't be so wrong. You're not the only one in this world. Don't be so wrong, don't be so wrong. Stop your ambition, change your decision. Think about the people and don't be so wrong. Stop using power to push them lower. Think about the world and don't be so wrong. People are dying, babies are crying. Think about the future and don't be so wrong. You're not the only one in this world. Think about the children and don't be so wrong. You're not the only one in this world. Think about the planet and don't be so wrong. You're not the only one in this world. Don't be so wrong. Lê, estamos de volta aqui na Rádio Capivara. Uhul. E na verdade eu queria te perguntar, porque eu já tive a oportunidade de te ver tocando, né, com os nossos queridos amigos músicos. Inclusive estamos contando com a presença de um deles aqui. Nosso querido amigo Tetê. E eu queria que você me falasse um pouco dessa sua relação, assim, né? Vi você com o Carron, toca lindamente. Obrigada. Como é que é? Mano, eu sempre amei música. Desde pequena eu sempre fiz também. Eu fiz aula de piano já. Olá! Chegou alguém? Chegou, grande sub. Oh. Não, pode deixar aberto, ela fechou pelo vento. E eu sempre amei, eu fiz aula de piano, fiz aula de violão. Não tenho mão para violão. Eu tinha muita boa mão para piano, só que eu fui fazer com uma religiosa da igreja. Justamente, ela queria que eu tocasse só hino e nananã, e que eu ficasse trancada no meu quarto treinando o dia inteiro, 24 horas, porque o filho dela era um dos melhores do Brasil, tinha sido convidado já para tocar no exterior, não foi por causa da igreja. E aí ela queria que eu fizesse igual o filho dela, que eu me trancasse no quarto e ficasse só tocando o dia inteiro o hino da igreja, tipo, não. E aí eu peguei raiva de piano. Mas depois eu descobri a percussão. Eu falei, mano, o que eu quero fazer? O violão também não dava. Eu falei, mano, eu adoro bateria. Quero bateria, bateria, bateria. Só que meu pai não deixou eu fazer bateria. Porque pro meu pai era coisa de macho. E aí eu ia virar lésbica. Tanto que eu virei pra ele e falei, se você tem medo de eu gostar de mulher, eu já gosto. Não, eu falei que se ele tinha medo de eu gostar de mulher, eu já gostava. Eu não precisava tocar bateria pra isso. Desse jeito. Tipo, mano, né? Eu sempre fui bocuda, né? Mas, enfim. E aí, sempre foi um sonho eu tocar percussão, saca? E aí eu descobri que, mais do que bateria, eu gosto dessa percussão acústica mesmo, sabe? E tal, improvisada também, batucar. E não é batucar de qualquer jeito, né? Eu sempre procurei ter ritmo. Eu sempre fui muito boa de ritmo, porque eu sempre fiz dança. Então, eu sempre tive ritmo. Já fiz balé, jazz, axé, dança do ventre, forró. Enfim, tá linda. E aí eu resolvi comprar um carrão. Chegou um ponto da minha vida que eu queria tocar. A galera toca, a gente tá sempre no rolê. E também nunca tem uma mulher tocando junto. Então eu falei, eu seria a primeira mulher tocando no rolê junto, tá ligado? Vou comprar, e se empoderar, minha filha. Catar e entrar no meio do rolê mesmo, falar, abre a roda e vamos lá, tá ligado? E passar a tocar. Enfim, passei a tocar o meu carrão. Morro de cima dele. E aí? O que você está lendo agora? Porra, no momento... Não, ela ainda não comecei. Eu peguei ontem e não comecei ainda. Não deu tempo. Mas eu comecei a ler sobre a história das mulheres no Ocidente. Não vou me lembrar. É Carlos Bauer. Lembrei. Acredito que você... E aí eu tô com várias de mulheres no Brasil também. Eu tô lendo primeiro das mulheres no Ocidente, para eu ter uma figura geral aqui do nosso lado. E depois eu quero ler sobre a história das mulheres no Brasil também, porque eu tô fazendo uma performance para, se Deus quiser, em agosto, eu fazendo gaveta. Então, tipo, meu... Lê, minha cena, aquela que você assistiu no gaveta, é baseada num capítulo do História das Mulheres no Brasil. Arrasou! Psiquiatria e feminilidade. Vou lembrar de você. O Navegante usa esse livro de base. Porra, vou. Esse livro é sensacional. É. Leia. Então, é ganhador do prêmio Jabuti, né? Porra. É um livrão mesmo. Eu vou começar a ler ele. Já, já. Um filme. Nossa, um filme? São tantos. Meu pai. Pera. Ah. Ai, cara. Bom, estamos em... Vamos voltar aos... Não, Frida... Não, eu gosto da história da Frida, mas o filme eu ainda não acho tão impactante. Um filme de... Já que falou de artista, mano, um filme de pintor que eu amo é o do Modigliani. Modigliani, Paixão para Além da Vida. Mano, esse filme é sensacional com Andy Garcia. Ai, Modigliani, quando eu vi Modigliani na Argentina com Picasso, eles no mesmo corredor, na mesma parede, eu comecei a chorar, assim. Mas enfim, lindos. E Modigliani era foda, né? Esse filme é recomendadíssimo, mas o que me veio à cabeça primeiro foi o Empório dos Sentidos. Lembrei aí as conversas também. Empório dos Sentidos, clássico. Quem não assistiu tem que assistir. Clássicosíssimo. Cena do ovo, maravilhosa. Polemizíssima. Lê, eu queria saber, assim, de um rolê muito louco. Ai, meu que Deus. Que você fez aqui na cidade, assim, que você lembra, enfim. Nossa, marcou, tá querendo que assim. Eu conte o meu rolê muito louco? Mano, o que você tá querendo saber exatamente? Qual história que você quer que eu conte? É que, na verdade, eu já tive, acho que já tive o prazer de compartilhar vários momentos muito loucos com vocês. Uh-huh. Muito especiais, né? Inclusive, um deles foi o teu aniversário, teu último aniversário, que foi muito legal, foi no Vortex. Né, gente? Uhul! A Carol fazendo merchan. E aí, eu queria saber se você tem algum pra compartilhar, alguma história engraçada. Olha, não, enfim. Do meu aniversário, eu não lembro. Eu estava muito feliz, muitíssimo feliz. Mas eu prefiro não comentar nada, porque foi um rolê muito louco. E teve vários paranauês no meio, você sabe. Sabe, de amiga nossa indo. É, de amiga nossa indo embora, assim, no meio do rolê, mas enfim. Enfim, assim, teve algum pra você, assim, que você fala, porra, mano, foi da hora, e eu queria contar, né, enfim. Teve um rolê, não foi aqui, foi na Cachoeira, não, é. Um rolê pra Cachoeira foi muito da hora, a gente teve pra Cachoeira. Outro rolê muito da hora, a gente foi tomou ter ido Cosmopolitan. Pro sítio. Ir pro sítio foi um rolê muito da hora. Não vou contar mais detalhes, acho que não precisa nem quer contar de um, nem da de cachoeira, outro. Quer contar não, de não algum? Quero contar. Alguma Carol. História legal que você queira compartilhar? Não, não, não, Carol. Desisto. Tá claro que a Carol quer te constranger. É óbvio que ela quer me constranger. Ela tá me sacaneando. Eu nunca mais vou convidar a Carol. Não vou mais falar seu nome na minha, no meu programa. Vou te renegar, mulher. Ai, meu Deus. Caramba, ela foi insistente. Ela veio com um Sim. objetivo, né? Sim! Sim. K.O. É. Mais uma. Você não escreve só sobre o feminismo, o feminino. Não. Conta mais, o que você escreve, o que são suas ideias em geral. Ah, cara, porra, eu escrevo várias coisas, não sei. Eu escrevo de tudo um pouco, mano. Eu escrevo muita coisa. A maior parte tem a ver sim com o feminino, acho. Porque não foge, porque eu sou mulher, sabe? E vai cair o meu ponto de vista de mulher, eu não... É difícil. Ah, e eu tenho um que seria legal, mas enfim, que é do ponto de vista de um homem. Mas assim, eu escrevo umas coisas diferentes, que não são nem eróticas, sabe, nem de luta. Deixa eu ver. Porra. Já sei um, ó, por exemplo, um pequenininho, né, andou em voga aí, papo de xixi, onde se mija, onde não se mija, banheiro de quem. Eu fiz um poema chamado Xixi de Deus. Buceta na privada, pinto no mictório. O que será que vai acontecer quando chegarem no céu e perceber que Deus não faz xixi? Galera conservadora aí. Fantástico. Quer pedir mais uma Bom, música? Bom, acaba sendo... Ai, não sei se acaba sendo de luta, mas enfim. Mais uma pergunta. Vai, Carol. Ai, meu Deus. Vamos lá, Carol, Letícia, você tá proibida de pegar no microfone. Eu não sei, né? Você falou de xixi, né? Ah. Eu... Vai, o papo é mídia. Você falou de xixi, aí eu comecei a lembrar da vontade de fazer xixi, né? E às vezes você segura, aí você chega em casa assim, vai, faz aquele xixi, assim, vem um prazerzinho, sabe? Aquela sensação de ah. Você sabe, pelo jeito. Oh, sei bem, minha querida. Então, e aí me veio na cabeça, né? Esses pequenos prazeres, assim, que a gente tem. Né? Enfim, acabei de compartilhar um pequeno prazer meu. Tem algum pequeno prazer aí que você gostaria de compartilhar? Ah, que eu gostaria? É tudo o que você gostaria. Não. Ai, caramba, o que você quer que eu fale, caralho? Eu vou participar da brincadeira, tá bom? Me ajuda, pelo amor de Deus. É o seguinte, tem certos momentos, assim, que tem... Eu fico com muita fome, geralmente é como quando eu... Eu como um negócio muito salgado, sabe? E fico muito tempo sem comer, assim. E geralmente eu tenho essa prática. Eu como alguma coisa bem salgada pra ficar com fome, sabe? É que é um ritual que eu tenho. Você come pra ficar com fome. Tá. Salgado. Daí, cara, me dá uma larica de depois chega um certo tempo, depois que eu comer aquele negócio bem salgado. E... É brócolis, geralmente. Eu faço um brócolis. Ah. E me dá muita fome. Ah. Bom, quando eu como, cara, é tipo, é um gozo do estômago. Pode crer. É um orgasmo. Esse é um orgasmo. Meu pequeno grande prazer. Uau, da hora. Compartilho. Do mesmo grande prazer. Dos dois, na verdade, é claro. Esse do xixi, eu acho que todo mundo tem. É a sensação de alívio mesmo, né? Você, tipo, nossa, é bom você se aliviar de alguma dor ou de um incômodo. É óbvio, é que nem você coçar também quando tá coçando. Você só... Tipo, mano, quem nunca? Sério, eu já tive uma alergia no pé, cara, que não sarava porque eu ficava coçando, porque era muito bom, tá ligado? Ficar coçando aquela bosta, tipo, mano, eu pinicava. E eu adoro pinicar o rolê. Aí eu pego o alfinete, assim, a agulha e fico pinicando, sabe? Nossa, pra mim, afta, eu pinico. Olha só, tá vendo? Eu pinicar é o meu pequeno prazer. Achei um pequeno prazer, me pinicar. Bom, quer pedir mais uma música? Porra, quero. Erva buena, hierba buena. Acho que é uma boa música pro momento. Sim. A gente vai ouvir Hierba Buena. De quem que é essa música, cara? Ah, é? Esse é a galera. Pô, e agora? Onde que eu... Essa mesmo? Burrito. Um burrito. Beleza, vou achar um burrito aqui pra você. Você já tá com fome? Quer dizer, larica ou fome? Ou ainda não? Eu ainda não. Ainda não, beleza. Portas abertas, hoje a gente encontrou, né? No é Rio esse aí, será? Ih, não sei se é. Bom, vamos ver se essa aqui, se não for, a gente troca. Não é? A gente vai achar uma não, outra. Não, é um mas é um desses clipes. Volta lá. Vamos lá. Por favor. Yerba Buena. Quem? El Burrito. Ah, é uma banda. Não, peraí, volta. Volta. Qual? Será que é essa? Sei que essa é, mas eu tô... Põe. Vamos ver. Não, peraí que tem uma coisa errada aqui. É. Mariana Ceone. Com S. Ali, Ceone. O que que essa moça La canta? La Malquerida, a primeira. Mexicana. Vamos animar o rolê. Legal. Daqui a pouco a gente volta. 96,1 FM de Caracol Capivara, Letícia. Agárrense que ya llegó la malquerida. ¡Vámonos! Yeah. cada vez que me enamoro puedo ser paloma herida. Y me enredo sin temor y sin medida, como una tonta ilusionada que camina a la deriva. Porque espero ser deseada y ser querida. Nunca miro la jugada aunque pierda la partida. Porque amo y me gusta dar la vida. Si no me dan no pido nada, no me importa cómo siga. Y así soy yo, valiente, ardiente, explosiva. Por eso andan diciendo, allá va la malquerida. Y así soy yo, aventada, confiada, cumplida. Por eso andan diciendo, allá va la malquerida. No me tengas miedo, chiquito. No muerdo, solo si me dejas. Ser deseada y ser querida. Nunca mido la jugada aunque pierda la partida. Porque amo y me gusta dar la vida. Si no me dan no pido nada, no me importa cómo siga. Y así soy yo, valiente, ardiente, explosiva. Por eso andan diciendo, allá va la malquerida. Y así soy yo, aventada, confiada, cumplida. Por eso andan diciendo, allá va la malquerida. Y aunque a veces me enojo con todo, sí señor, porque quiero vivir a mi modo, que no, sigo siendo una reina sin reino. Pero un día haré lo que yo sueño. Y así soy yo, valiente, ardiente, explosiva. Por eso andan diciendo, allá va la malquerida. Y así soy yo, aventada, confiada, cumplida. Por eso andan diciendo, allá va la malquerida. Yo así te quiero, mami. Uhul! É o seguinte. Obrigada. Rádio Livre, o que você acha dessa ideia? Eu adoro, né? Claro, faço parte de uma. E vamos reduzir a frase. O que você acha de rádio? Adoro. Eu ouço desde pequena. Tipo, mano, eu sempre tive rádio em casa. Quando eu era pequena, meus pais me deram um gradiente, aquele gravador imenso, vermelho, saca? Nossa. Acho que foi o presente que mais me marcou, além do Ted Rusp. Tipo, ai, são os dois presentes mais massa que eu ganhei quando era pequena, que mais me marcaram, assim. E eu gravava tudo. E era muito legal, porque minha mãe super me incentivava, sabe? Ela ficava em casa comigo, que ela largou o trabalho dela pra cuidar de mim, quando ela me teve, né? Logo, depois um pouco que eu cresci, porque ela era professora, ensino público. Só que ela contratou uma babá que, mano, ela achava que a babá não me dava comida, que a babá meio que me maltratava. Então ela acabou decidindo largar o emprego e passar o tempo todo comigo. Meu pai trabalhava, sempre trabalhou pelos Correios. Então a gente ficava muito em casa. E minha mãe super me incentivou, assim, do tipo, mano, vamos gravar seus pintinhos. E a gente ia, eu tinha pintinhos, e aí gravava o piado do pintinho. E gravava plantinha, e gravava não sei o quê. E eu vivia pra lá e pra cá, e ele tinha um microfoninho até, né? E eu cantava, tem eu cantando, tem eu comendo. Nossa, tem tudo. Meus primos, até meus primos cantando. E aí começou a virar um rolê de família, assim, de eu gravar. E eu sempre tive rádio. Eu sempre ouvi muito rádio, porque isso sempre me fascinou. Fitas, rádio, música, sempre me fascinou demais. Eu sempre fiz dança também desde pequena. Então música pra mim é algo que eu não vivo sem, mesmo, sabe? E então sempre foi muito presente. E eu ouvi rádio, rádio mesmo. Eu ficar sintonizando, procurando o canal e tal, no dedão, até recentemente. Acho que foi aqui em São Carlos que eu fui parar de ouvir rádio. Poxa vida. Sério. Que triste. Sério mesmo. Você tem um rádio aí? Aqui não são muito boas as rádios, além da UFSCar, é claro, aqui é da Capivara. A UFSCar é boa também. A UFSCar é boa também, legal, sim. Então, sim. Eu corrigi na hora, enfim, que eu não queria confundir essas duas. Mas enfim, as duas são boas, verdade. prefiro capivara, mas enfim. Né? Tá de andar de fiscar. Poxa, não, tem que. Depois cortaram um elvo e tal. Andou rolando umas beds por lá. Espero que a galera consiga manter a estrutura e tal. Porque andaram cortando verba, a culpa não é da rádio. Né? São das verbas que não chegam, vão cortando sempre o primeiro da cultura, enfim. Né? Não, essa, mas... se a gente for falar, teve grandes perdas a Rádio Fiscal ultimamente, né? Nos últimos tempos. Sim. Grandes perdas. Sim. Exatamente, então. Mas vem, tem a Males que vem para o bem, né? O seu Elvio mesmo estava aí na Rádio Fiscal, saiu e montou a Paracatuzu e estou eu fazendo rádio também. Então, continuo amando rádio. Entendeu? Rádio livre, então, é o que há na internet, isso de poder baixar, que vocês também têm. Tipo, meu, é muito mais liberdade, sabe? E é maravilhoso, pode vir em qualquer lugar do mundo. 50 anos de Rede Globo. Pá! Cara, você sabe que tem algo que me surpreende? Acho que eu não vi Globo. Olha, eu tenho pra mim que eu não liguei a TV ainda esse ano. Sabe? De ver a emissora. Assim. Eu tenho muito isso pra mim, eu não tenho certeza, mas eu tenho pra mim, eu não tenho a mínima ideia do que anda rolando. Mas eu sempre assisti TV, sabe? Eu sempre assisti também, sempre assumi isso. E sempre gostei de novela, por exemplo, novela mexicana. Acabou de tocar aí La Malquerida, da Mariana Ceone. E ela é uma mexicana, atriz, cantora e tal. E eu adoro novela mexicana. Os meus gatos, o Juan e a Eva, têm nome mexicano por causa da novela Por Aí Eu Sou Eva. Né? Por Ela Sou Eva. Que, aliás, eu recomendo muito. Hoje eu estava falando até com uma amiga minha, a Vivian. Um beijo, Vivian. Ai, linda. E eu tava falando com ela justamente como que tem novelas fora, sabe? Que são muito bem pensadas. Porque nem sempre aquela coisa, ai, come o cérebro. É, a gente realmente não deveria passar tanto tempo na frente da TV. Mas é velha história, né? Na frente do computador também não. Passar muito tempo trabalhando também não. Ser comedido, né? Vamos lá. Sem os vícios. Mas essa novela em específico, ela, o original é colombiana. E no México fizeram a regravação e eu acompanhei a mexicana, que ela... Pode passar. Ela fala de machismo. E aí a história é o quê? Recente, é recente, é recente. De quando, mais ou menos? Puta, mano. É de 2010 pra frente. Não, beleza, só pra ter uma ideia. A mexicana. A colombiana não tenho certeza. Talvez a colombiana seja 2007, 2008, algo assim. Mas não tenho certeza mesmo. Eu só sei que ela é mais recente. E ela fala do machismo. E ela é cômica, é uma novela engraçadíssima. Ela é maravilhosa, ela é uma novela leve. Ela fala de problemas seríssimos, uhum. Como o cara que maltrata a mulher dentro de casa, que tem um cara que é um escroto do caramba. E vai tratando isso de uma forma super delicada, sabe? Ela ir se empoderando também da forma como ela consegue. Ela não é aquela coisa radical de mudar da noite pro dia e divorciar, não sei o quê, não sei o que, acabou. Não, ela vai buscando recursos, sabe? Ela vai se descobrindo enquanto mulher, porque não é da noite pro dia. E ela começa a ver as escolhas que ela pode fazer diferente. E aí ela começa a passar a falar não e tal. E tudo com muito bom humor, assim. Tem as seriedades, mas a novela toda com muito bom humor. E o principal é um cara, ele tem uma empresa. E a empresa é gerida basicamente por homens. São muitos homens que mandam. E, claro, eles torturam as mulheres lá, né? Com piadinhas, com seu machismo do dia a dia. Até que um deles, o galã da novela, o Príncipe Encantado, ele é acusado de roubar dinheiro, desvia a verba da empresa, essas coisas. E aí o que acontece? Ele acaba sofre um atentado, aí ele resolve se passar por morto porque a coisa tá feia pro lado dele. E ele se passa por morto, só que ele ama tanto a mulher, ele quer continuar na empresa, que ele volta mais travestido de Eva. E aí ele passa a ser a Eva pra ficar ao lado da mulher que ele ama. E ele entra na empresa que ele trabalhava, como Eva. Só que daí ele começa a sofrer todas as opressões que ele causava antes. E aí nisso... Ele começa a ouvir as mulheres, e aí no que ele começa a ouvir as mulheres, ele começa a ver o quanto que elas sofrem de verdade, que não é histeria, tá ligado? Que não é sentimentalismo, que não é TPM, que é real. Ele passa a ver realmente os homens maltratando as mulheres porque ele passa a viver isso. Né? Mano, é sensacional e com bom humor, cara. Você dando risada, assunto seríssimo, você dando risada, assim, e aprendendo, né? Porque não é porque tem bom humor que tá sendo uma coisa idiota, né? Não, muito bem feita. Eu super recomendo. Por Ela Sou Eva. Mano, é muito boa. Vale a pena. Sério. É o amor, né? Por Ela Sou Eva. Saca? É, mano. Ai, deve achar. Deve achar. Novela mexicana sempre tem na internet, né? Mas é muito legal. Agora, Globo? Né? Sim. Não sei, né? Acho que sempre alguma coisa agrega, talvez para você reafirmar os seus valores, né? Ver que realmente não dá e tal. Ver o que você não quer fazer, o que você não quer ser, ou, enfim. Sabe? Enfim, não sei. Eu usaria dessa ferramenta, eu confesso. Por exemplo, se me chamassem para ser entrevistada na Globo, eu iria. Saca? Mas assim, uma questão de que eu quero viver da minha arte. Foda-se não, como só, que eu vou chegar lá. Eu só iria lá pra lá se eles me chamassem pra ser entrevistador, daí eu ia. Ah, ah querido. Daí eu ia. Porque eu acho que daí eu podia te chamar e daí sim, tava tudo certo. Aí beleza, então aí a gente muda aquele rolê. Ia pular lá, ia acampar no rolê e falar, agora é nosso. Agora a gente que manda aqui. Posso? Mas é. Mas assim, eu não dou audiência e não... Enfim, né? Deixa eu levar lá pra baixo a audiência. Às vezes é... Que legal. Não curto muito, não. Boa noite, boa professor noite. Pearson. Bom, tem alguma pergunta que você queria fazer que você não fez ainda? Pô, Abujamra. Querido Abujamra. Morreu. Sem tubos, porque aquele negócio de ficar não, com tubo na boca. Eu assim, confesso. Não é legal mesmo. Morreu direto. É. Confessa. Confessar é bom. Não, eu confesso que eu pensei que iam fazer uma pergunta, mas não fizeram, então não. Porque eu não gostaria que fizessem, mas eu pensei que faria essa pergunta, mas não. Depois eu falo. A hora que desligar eu falo, mas espera, deixa eu pensar. Eu vou fazer uma pergunta que é... Eu não tô fazendo a pergunta. Eu só quero saber se essa é a pergunta, pode ser? Sim. Só por curiosidade, é o que é a vida ou não? Não. Não, ufa. Não. Eu não queria fazer não. essa pergunta. Não, essa... Ainda bem. Ah, então beleza. Eu queria, se você puder, quiser, sim, tiver vontade e com vontade... Sim. Pra você declamar um último poema ao som de sim, palquinho. Isso. Aê, palquinho começando, verdade. Vamos ver um poema aqui. Aham. Que você tá afim de ouvir? Que tipo de poema você tá afim de ouvir? Vai outro escatológico ou não? Queria sexo. Sexo? Putz, olha. Você tá sem sexo? Fale algo aí, porque não, eu tenho que ler, ó. Não, esse não, pera. Não, vamos aproveitar o silêncio. Não tem silêncio, tá, vou até aumentar um pouquinho. Porra. Ah, meu pai. Não, peraí. Peraí, meu pai. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma música aqui. E daí, na hora que a gente voltar, a gente vai ouvir com esta... Beleza. A música. Sei, é GT Moan Ampli. Tá? Daqui a pouco a gente volta. A ribalta dos que ficaram. Quero teus cabelos ralos cheirando a esgoto e tua barriga suada pesando por sobre o meu corpo. Os dois vomitando palavras na escatologia de cagar e deixar tudo sempre pro depois. Da descarga ao banho, malhamos os pensamentos lúdicos sem depravação, mas com uma ânsia de regurgitar os poros para ver se arrepiados pelos se tocam. Escorpião embrião afiando o rabo, arrebitando a cauda, triângulos amorosos em uma cova de cobras, todos envenenados, sedentos por sangue, mas é o mijo que fala. Eu te urino, putaria é pouco, eu me toco te imaginando. Bom, é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Terminando mesmo de cara com a capivara. Quer falar mais alguma coisa? Não, só tchau pra galera. Tchau. Alguém e me ouçam também de quarta-feira, das 10 à meia-noite, na www.paracatuzum.com.br. Buceta antropofágica. Fala devagar, menina. Senão a gente não consegue paracatuzum. Paracatuzum. Paracatuzum. É, a música do Tom Zé. Paracatuzum. Paracatuzum. Paracatuzum.com.br. Beleza, quarta-feira das 10 às midnights. É isso aí. Dá pra Beleza, baixar então. Também o programa depois. Alguém quer Valeu. Dar um alô aí? Só dar um recado pros ouvintes aí, quem estiver ouvindo a gente no FM, que daqui a pouquinho vai ter notícias da capivara. Extra e urgente. É isso aí, mais alguém? Então vocês estão ouvindo o tchau de todo mundo agora, ó. E é isso aí, até mais, galera. Foi bom falar com vocês. Ixi, tá acontecendo tudo ao mesmo tempo, mas vai mudar. Sempre a questão de toda a violência, tanto psicológica quanto... Portadela e ela presunto. Te ajuda a buscar o porquê. Por que que o Estado... A questão pedagógica... É assim, você fecha o olho, pensa na Rússia e dança. Começa agora o De Cara com a Capivara. Obrigado.